É o pop som considerado popular. É pop som. Mano, arrastando a multidão. Tocando brega, o merengue, o carimbó. Dançando house, reggae, pop. Pop som. Pop som. Pop som. Ensina a galera a dançar. É o pop som. Pop som. Pop som. Pop som. Ensina a galera a dançar. Bora! Dançado prega, a galera se milou. É o pop som que dá um toque com amor. É um, é dois, um passo atrás. Pop som. Pop som. Ensina a galera a dançar. É o pop som. Pop som. Pop som. Pop som. Ensina a galera a dançar. O Playboy tá aqui com a gente, Davidson. Alô, Playboy! Malandragem, Léo Cris, a equipe Chope do Riacho. Essa aqui, Mandinho, eu pesquisando meus disquetes lá em casa, encontrei. Essa aqui, ó. Fita, o Gordinho encontrou essa aqui, ó. Rodrigo da Sete! Como diz o Nandinho, tá brotando Gordinho e tudo quanto é lado. Ei! Ei! O Balsa sacaninho, o Balsa. Mais uma! Para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Família Panelinha! Aqui no Pop Som. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Como é que é? Eu Gordinho lindo como eu? Ela com certeza vai se ligar. Bora, Davidson! É do tempo do... Um. Do tempo do... Dois. Do tempo do... Três. Do tempo do... Quatro. Ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. A gente toca zuki. Lambada. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelho. Deixa eu botar uma lágrima nos olhos do maestro Davidson. Sente só, Davidson. Olha a lágrima, olha a lágrima. É um show de emoção. Que é? Que não sai do coração. Dia 20 de maio tá chegando. O aniversário do DJ Marcelo Evolution. Participação do Mix do Pop Live. O apoio total além dos aparelhos. A comida, a produção. Iluminação é mais que bela. É a paixão da galera. E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando, e vai dançando. gordinho tá tocando, tá tocando. O gordinho tá tocando. Um, dois, três. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias. Olha o gordinho aqui no ladinho, toda a nossa galera da 7 também. Estão mandando ver. Um grande abraço pra vocês aí, galera da 7. Para o Rodrigo. Meu amigo Leandrinho, também um grande abraço pra você, meu irmão. Nossa galera da 7 ali arrebentando tudo. Alô, Rodrigo Mitre! Júnior JR também tá aqui no circuito. Tudo bem, gordinho? Sonhava que estava ao teu lado e tentava te levar em plena noite. Então gritei: Paula! Paula! Oh, Paula! Eu lembro que de noite teu nome chamava e buscava sempre teus beijos, mas o beijo já era em na cama. Total, tá arrebentando. E o Maestro Davidson de Apolo já estão por aqui. O nosso show vai começar. O espetáculo! Boa, meu águia! É, pois é, aqui, ó! DJ Jaderson de São João da Ponta. Sempre. Essa aí vai pra empresa. Sonzão é o sonido do Dauá. Estamos aqui com a gente também. Alô, Ficha, Ficha! Baby, vem pra mim. Agora, amor, vem ficar comigo. Te quero onde for. Toninho Mil Grau, parceiro Cleitinho Mil Grau. Hoje eu vou sair. Preciso ter de Alisson. Super pop lá na Florentina. Pop na floresta, meu irmão. Águia de fogo, pop som. Davidson, manda um super abraço pra Dani lá do Taiaçuí. Gordinho mandou! Ah, rapaz, minha amiga Dani. Verdade, essa é a velha guarda dos tempos da Kombi da produção lá do Taiaçuí. Alô, Dani! Alô, Jean Apolo! E aí, gordinho? E aí, Maestro Davidson? Tudo pronto, gordinho? A expectativa é geral! Alô, Nandinho! DJ Nandinho, pressão aqui com a gente no Pop! No final de 2016, a empresa Pop entregou à sua família aquela que seria a versão atualizada do Pop Som. Pop Som. E de lá pra cá, muita coisa vem se modificando e ganhando formas para que tudo fique ajustado ao gosto dessa imensa família Pop. Imensa família. Você está diante de um novo conceito. Você está diante de um novo conceito. Onde o que começou exclusivamente com marcantes. Hoje foi adaptado a tocar todos os ritmos para que você se divirta de verdade. Hoje foi adaptado a tocar todos os ritmos para que você se divirta de verdade. E para que tudo isso fique melhor ainda, sinta. Veja. Ouça o show que vem superando expectativas por onde passa. Preparados? Vamos, meu águia, mostre toda a sua força e sobrevoe sua família. Levando muita alegria e diversão a todos. E tudo isso sobre o comando dos DJs que arrebentam tudo. DJ Davidson. DJ Davidson. O maestro da família. Estamos na área! DJ Jaderson. O gordinho do pop. Bora, gordinho! DJ Josimar. DJ Josimar. O velha guarda. Bora, velha guarda! E o performático Jean Apolo. Jean Apolo. Bora, Jean! Sente o pop, família. Não alivia, meu águia. Vai pra cima, meu águia! Sobrevoando! Sobrevoando a reboque! Sobrevoa, meu águia! E agora, meu águia, abra suas asas! Abra suas asas pra essa família pop! Benevidense! Abre tuas asas, meu águia! Abre suas asas! Abre tuas asas! Sobrevoe! E dá-lhe bicada! Bicada! Bicada! Muita bicada! E lá vem ele! Vai pra cima, Jean! Só se for agora, maestro! E a galera do Leão feliz da vida! Bota a mãozinha pra cima! Só quem é do Remo vai cantar! 5, 4, 3, 2 e 2, né, caralho! E doida! E doida! E doida! A torcida do Leão e doida! E doida assim! E doida assim! E doida assim! Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Hoje a gente vai dar uma prioridade pra galera do Leão, né? Infelizmente não deu pro Paysandu, mas a torcida do Leão tá muito feliz da vida. Só quem tosse, só quem tosse, só quem tosse. Vai, Jadson. E aí, Jean? Só quem acredita que o Remo vai ser campeão paraense aí, ó. E bate na palminha. Eu queria que meu escudo do Leão tivesse aí no meu painel, só pra gente abrilhantar ainda mais a nosso show. Vai, Judeu! Galera do Leão, bota a mãozinha pro céu agora! Bate na palminha e canta, e canta, e canta! Vamos! Pra cima! Peraí, maestro, peraí, maestro. Essa é do Leão, né? Essa é do Paysandu, né? Essa é do Paysandu, maestro. Como é a do Leão mesmo, é porque eu sou Paysandu. Do Leão, vou cantar. A do Leão, joga a mão pra cima. Só quem é do Remo, bate na palminha. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Remo. Vai, chão, tá assim. Remo. Mas eu quero fazer com a galera do Paysandu também. galera do papão. Bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão, porque tu tá na segunda divisão. Galera do papão, na segunda divisão. Bota a mãozinha pra cima. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Agora, maestro, como é que é? Quem chegou? O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E quando o águia chega, sabe o que acontece? É pressão pra todo lado! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Bota na mãozinha pra cima, bate na palma, bate na palma, bate na palma. Bora, gente! Só se for agora, maestro! Maestro! Pode ser mais alto, né? Pode ser mais alto, pode ser melhor. Como a gente faz na empresa pop. Manda esse pop pra cá. Manda esse pop pra cá. Então, meu irmão, tá ensaiado, maestro. A família Benevidense vai fazer geral assim, ó. Vai! Manda esse... Manda! Quem é filho de Deus aí, ó? Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. E vamos, vamos, vamos. Mas vamos tentar conversar. Meu amigo Rodrigo. Gente boa, meu amigo particular Rodrigo. Valeu, meu irmão. Eu te amo tanto. Família Gangue, um abraço aí, meu irmão. Mais uma chance, eu só te peço. Só mais, você quer mais uma só chance? Só mais uma chance, só mais uma chance. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Escurinho, apaga a luz. Muito escurinho, apaga a luz. Muito escurinho, bora fazer, Jean. Apaga de um lado pro outro do palco. Apaga a luz. O Jean vai dar os seus passos e abaixa o volume do som do pop. Agora, Jean, valendo, vai. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. E quem é do Remo faz barulho aí! E quem é do Paysandu dá um grito! Isso é pop! Vocês. Agora vai pagar o que me fez sofrer, me fez sofrer. Vai! O que me fez chorar. Bora, Benevide, bora, bora! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você... Minha ficha, ficha, tá lá! E com a equipe, ficha, ficha, 28 do tal. Você é a página virada. E com a equipe, ficha, ficha, 28. do neg, vai pra cima do neg, vai pra cima do neg, vai pra cima do neg. Ele gosta de pressão, ele gosta de pressão, ele gosta de pressão, ele gosta de pressão. Assim. Quando o DJ toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, rebolado, caqueado, rebolado. Dedinho, se lembra dessa, se lembra dessa, se lembra dessa. Vai, vai. No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. É do meio, neguinho. Loucas. Quando a águia dá a bicada, é o pop na pressão e as novinhas. Aqui, neguinho, aqui, neguinho. Te concentra, neguinho. Dá a bicada! Bicada! Bicada! Bicada! Um, dois, toma! Alô, Mel! Dançando no charminho, vem no charminho, vem no charminho, vem no charminho, vem! Talentinho, assim, talentinho, talentinho, talentinho, leitinho, leitinho, leitinho, leitinho, calma, calma, neguinho! Não morde, não morde! Não pode morder, vai na mãe! A sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Chegou o DJ que agita. Vai! Toma sua pizza. Toma sua pizza. Toma sua pizza. Toma sua pizza. Toma sua pizza. Toma sua pizza. Toma sua pizza. Toma sua pizza. Toma sua pizza. Maestro Davidson. E aí, Jean? Chegou a hora da gente dar moral pra quem dá moral pra gente, viu, maestro? Mete ficha, garoto. A gente queria no qual aproveitar aqui e desejar aí meu grande parceiro Stênio e todos acorritados estão no quintal de casa. Meu grande parceiro Estênio, acorridados, aquele abraço pra vocês aí com muito carinho. Obrigado, viu, meu irmão? Galera de Santa Isabel também. Meu grande parceiro Playboy, o Barão, tá por ali. Olha o parceiro maluquinho da XK, galera de Guaraci aí também. Minha amiga Amanda Pitbull, um abraço pra vocês também com muito carinho. Vira lá, meu irmão, vira lá. A gente vai abraçar com muito carinho as pessoas que dão moral pra gente. Os gangsters. Um abraço pra vocês aí, meu amigo Rodrigo também, o Felipe e a Carol, esse casal maravilhoso, valeu Felipe, valeu Carol, enfim, a todas as pessoas que estão por aqui, Maestro Davidson, dá uma alivinha! Bota, bota, bota, bota, bota! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, baixinho da Saveiro, baixinho da Saveiro, eu tô vivendo, tô tentando. Eu não ligo pro que os outros estão pensando. É cocada boa, não é? É, é cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Vai pra cima! É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. Júnior Santorini. Chopitel já foi, meu irmão. Esse negócio de tel já era. Agora é assim, ô! É Chopipiniquita. É Chopipiniquita. É Chopipiniquita. É Chopipiniquita. É Chopipiniquita. É Chopipiniquita. É Chopipiniquita. É Chopipiniquita. Faz o sinalzinho, faz. Faz o sinalzinho, faz. Faz, faz. É Chopipiniquita. É Chopipiniquita. É Chopipiniquita. É Chopipiniquita. Deixa, deixa. A gente já vai aí, pô, podendo, daqui a pouquinho, chamar novamente o Neguinho, que ele vai ter uma performance diferente aí, viu? Daqui a pouquinho tem performance diferente. Voltando, mete ficha, meu irmão! A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papo no WhatsApp. Foi aí que o maestro se cantou. Júnior Santorini, meu amigo Gordinho dos Mercenários. Um abraço a você, Gordinho. Para Genivaldo e a G3. Então joga, então joga o popô na pista. Sindicato do Chope. Joga o popô na pista. Joga. O águia voou, deixa voar, deixa voar, deixa voar. Já estamos aqui, viu, Marcos? Segura aí que tem brindes. Aqui é o Oliver, é o Oliver. Oliver. Estamos aqui com brindes, o Pop. Mais uma vez, fechado com a Oliver Comunicação Visual. Meu amigo Jean, meu parceiro Jean, a gente vai jogar copos personalizados do Pop Som pra galera. Portanto, lá vai copo aí do Pop! Tem copo aqui também, ó! E a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu. Bota, bota, bota, bota, bota. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. E aí, Luísa? Whisky, head, arreia, arreia. Ô, DJ Davidson, qual é seu signo? Eu sou, transariano. De Marituba, meu amigo Márcio Branco também tá aqui com a gente. Alô, meu empresário Rodolfo, galera de Marituba, meu amigo Thiaguinho Juventude também tá no circuito. Meu príncipe Marlo, alô Artênio, Kenny da Grandes também tá aqui no Lajinho. Obrigado pela vida, garoto. Gordinho dos Mercenários. Meu amigo DJ Ricardo, saudade também. Baixinho, um grande abraço pra você, meu amigo Baixinho. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. Vai, up in the jacka, vai, up in the jacka, vai, up in the jacka, vai, up in the jacka, vai, up in the jacka, vai, up in the jacka, vai, up in the jacka. Pecanice! Um grande abraço pra todo mundo, hein? E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para a volta, caixa tá ardendo, vai. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, rebola. Sabe o que ela quer? Vai, vai, vai. O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Vai. Bigada, bigada, bigada, bigada. gente. Everton Pop, Lio Mariduba, Rodolfo, Cadinho, Mortadela, Gaia, Gaia. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Agora a parada é assim, hein? Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão. Amanda Pitbull também dá no pop, ela gosta um pouquinho assim, ó. Bagulho do, bagulho do, bagulho do, bagulho do. Vai DJ, bota pra endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Vai DJ, bota pra endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. E a família Panelinas aqui no pop! Sou eu, se quiser, vem pra cá, vou me contradizer que não me dá. Fiz essa lei. Bora, Nandinho, pressão! Se você mudar, vai fazer falta. Alô, Melri! Se teu hobby é sentar, eu vou te criticar, tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você, no rolê valer. Então senta bem, senta bem. Olá, então sarra, a bunda no chão. Então sarra, o popozão, o popozão. Então sarra, a bunda no chão. Rex, equipe Rex, meu irmão. Tem que decifrar, meu irmão. Não tem jeito. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que beijo não resume em transa. Rafa, Cíntia, Cacá, Diego. Os atribulados aqui no pop. Robson. O Águia da Amazônia. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sou bobinho, até que vi Playboy! Olha o Playboy! DJ Fagner, meu mano Fagner, tá aqui no circuito também! Iago Mixer! Leicinho, sensação! Alô, Leicinho! DJ Maico, top! Dá reboque, esse toca demais! A loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar, encostando. Polêmico Miguel, Planite, ele, o Rudinei, o Fernando, o Toninho Mil Grau, morena, o Gordinho Mercenário, seu amigo Leonardo, Fale Pressão, de Santo Isabel, Kenny da Grês, esse tem moral sempre, sempre no pop, Ani Popozuda, meu Deus. É o filme gostoso, que quando as três uma vez, vai que vai que vai que vai que vai que vai vai quicando, vai quicando, vai tentando, quicando. Tentando, jogando a bunda, tentando, gritando, tentando. É o pique, vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai. Bora, reboque! Começou, Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena, jogando. Lourinha, jogando. Vai, parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogando. Lourinha, jogando. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogando. Lourinha, jogando. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha. Tu... Nosso parceiro, DJ Marcelo Evolution, também tá aqui no pop. Pra mim, você é a número um. Pra mim, você é a número um. Começou novo duelo, Jerry Smith. Everton de Marituba. Já tá mais pra lá do que pra cá. Morena, alô, Fabinho! Jogando, vai. Parabéns, novinha. Tu... Os nossos acorrentados também mandando ver aqui no Lajinho. Morena, jogando. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Morena, jo... Alô, Artêmio! Você também, meu brother. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, parabéns, parabéns, parabéns. Arrasta Povo, Pop Som, fazendo você dançar todos os ritmos.